meu sofrimento é por amor. Lúcio CDs. Presena Beste por ali, só de boa. Tá tomando um chope de leve, meu bueno. Me conquistou. Um beijão! Se você me olhar, também querendo. Bora, dona Nina, bora, dona Nina. Vi naquele olhar o seu desejo. Me deixa louca de paixão. Mexeu o meu coração. Vi naquele olhar o seu desejo. Vi naquele olhar o meu desejo. Me deixa louca de paixão. Mexeu o meu coração. Vi naquele olhar o seu desejo. Me deixa louca de paixão. Mexeu o meu coração. Aí via show de diz que me ama, diz que me adora, me dá um beijo, meu amor, não vai embora. Diz minha show, diz minha show. Diz que me ama, diz que me adora, me dá um beijo, meu amor, não vai Lúcio CDs. Fiquei muito feliz quando você apareceu, dizendo que me amava e seu amor era meu. E me fez um convite que eu não pude hesitar. Você foi muito direta ao me convidar. Olha, Franche! Vem pra cima, então! Você é uma delícia, me leva pra casa. Chega a França da paz gostosa. Me leva pra casa. Vem embora, vem embora. A gente Guaraná da Morena, 100% natural. Já emocionando, viu? Emocionando. E também um drink do Amaral, meu irmão. Hoje eu tô afim de tomar um drink. Vixe embora, vixe embora. E por isso hoje resolvi lhe procurar. Se você me permite, quero lhe convidar. Você é uma delícia. E aí, você? Você é uma delícia. Me leva pra casa. Bora, Rica! Bora, Rica! Quero te dizer o quanto estou apaixonada. E desta vez não estou. Seu astral drink do Amaral, meu irmão. Já funcionando a todo vapor. E a banca de caramelo de luxo. Tá por aí. Com você que eu quero viver. Onde, Milson? Vem, amor. Vem correndo para mim. Uma asa em teu jardim. Eu quero ser. Ai, viajou. E a vida do Ixi, e a vida do Ixi. Vai! Quero te dizer o quanto estou apaixonada. Que desta vez não estou enganada. E quero sempre estar com você. Amigo Marcelo também, o Hulk. Só na manhã do Aranha. Sentir os teus braços e teus beijos. Oi. Dizer que sempre quero te amar. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada, mas para mim já não importa nada. É com você que eu quero viver. Amor, estou meus refúgios, as minhas mágoas, eu vejo afogar esta distância que tanto maltrata. Eu sinto a falta da vontade de chorar. Meu parceiro garçom Jorge,

televisão, veja como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vem. Eu não sei, se você foi pro Irã e morreu na guerra, ou será que você se esconde de mim? Vamos lá! Se esconde de mim, meu bem, esse olho, esse pro amor que te pede. Se esconde de mim, meu bem, esse olho, esse já viajou, GG, achou, viajou! Se esconde daquele jeitinho! Meu bem, ei, esse olho, esse vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Seu Cadeado na Via Show. Iracema, ó, né? Vamos lá, vamos lá! Uhul! Anselmo. Aí da nossa equipe Triton. Por aqui, alô, Anselmo. Ser o maior sucesso do Brasil. É uma música para as mulheres dançarem, saltando, saltando toda a sua sensualidade. E os homens, tudo com cara de babaca, admirando a beleza das mulheres. A não ser que tenha muito viado por aqui. Mas se os machos gostaram de ver as mulheres se mexendo, a música é essa. Olha o balanço. Comigo. Oi, tiribi, tiribi, tiribi, tiribamba. Oi, tiribi, tiribi, tiribi, tiribamba. Oi, tiribi, tiribi, tiribi, tiribamba. Oi, tiribi. Tiribi, tiribi, tiribamba. Oi, tiribi. Tiribi, tiribi, tiribamba. Oi, caixa. Aumenta o caixa. Chega do peixão hoje, meu irmão. Aqui na Via Show. Chega junto, Via Show. Maracanã que molhou bem, né? O Kleber. Aí da nossa quinta do uísque. Maracanã. Como é que tá a temperatura aí embaixo, velho? Oh, 45 graus. Maratã na minha amiga. Ai, França. Maratã, meu amor. Tanto tempo eu não tenho nada. Ui! Ela batemos o calor. Maratã na minha amiga. Baixeiro Marcelo Milionário. O homem da rede selva, papai! Maracanã, meu... O conterrâneo Marcelo! Oh, rapaz! Oi, tiribi, tiribi, tiribi, tiribamba. Oi, tiribi, tiribi, tiribi, tiribamba. Oi, tiribi, tiribi, tiribi, tiribamba. Bora branca, bora branca! Oi, tiribi, tiribi, tiribi, tiribamba. Oi, Pinheiro. Viva! João Paulo, bora, João Paulo. Vai. Mira, Taritiana, mira como baila, mira coisa linda terminada. Já não puedo mais vivir, já não puedo mais seguir. Mira la gitana caminada, mira la gitana. Oi, tiribi, tiribi, tiribi, tiribaba. Oi, tiribi, tiribi, tiribi, tiribaba. Oi, tiribi, tiribi, tiribaba. São Paulo e Dona Nina! Vamos, Gabriel, São Paulo! Daniele, ei Dani, um abraço pra você, já por aqui, valeu! Alô, Tatá! Nosso amor é proibido, não me busque por favor. Nosso amor não pode ser, não me sinta coração. Quando te conheci, já tenias outro amor. Tarde te conheci, e agora eu que vou fazer? Está chorando, de onde está chorando? Estou sofrendo, é que fui enganado. Tô odiado, é por isso que eu vivo embriagado. Com quem está bebendo se não tem jeito nenhum? Divida com os amigos essa garrafa de rum. É difícil lembrar, eu vivia trabalhar de segunda a sexta, mas eu fazia hora extra. No sábado e domingo você só dava bobeira. Traía a bexiga de qualquer mulher fuleira. Só usava Chanel e com papel. Tinha seu tropeiro. Gostei de ver. Discoteque na mão. Bom coração. Fica bem importado. Vou copiar. Não, não, senhor. Vamos, vamos. Não interessa no senhor. Não. Não interessa no senhor. Não. Não interessa no senhor. Não. Ei, companheiro, tu tá sofrendo. O que tá sentindo? Eu tô chorando. De onde tô chorando? Estou sofrendo, é que fui enganado. Fui goleado, é por isso que eu vivo embriagado. O que está bebendo se não tem jeito nenhum? Divida com os amigos essa garrafa de rum. É difícil lembrar que eu devia trabalhar de segunda a sexta, até fazia hora extra. No sábado e domingo você só dava bombeira. Traía a bichinha de qualquer mulher fuleira. Só usava Chanel e bom papel. Tinha o Sandropeiro. Consegui ver. Vista técnica na mão. Bom coração. Tem carinho e vontade. Vou confiar. Não pro senhor. Vamos com calma. Não merece no senhor. Não. Não merece no senhor. Não. Não merece no senhor. Não. Sentindo, tu tá chorando, sem sexta-feira, Caribe Show. Sábado, vamos até Concórdia do Pará. Lá na Vila Chuta aí. A nossa luxuosa. Mais uma fronteira, meu irmão. Domingo, Clube Estefa, domingo. No sábado e domingo você só dava bobeira. Traía a bichinha com qualquer mulher fuleira. Só usava uma Chanel e nova pele. Jeans pra dropê. Pra que ninguém. De chapéu aqui na mão. Bom coração. De caminho importado. Só confiado. Não, não, senhor. Vamos comprar. Não interessa no senhor. Não. Não interessa no senhor. Não. Não interessa no senhor. Não. Essa é a luxuosa. E para conduzir a luxuosa em mais esse passeio, o DJ da massa. A carroça da saudade. Búfalo do Marajó. Orgulhosamente, Marajoara.